na orientação, no discipulado, na exortação, nós encontramos tantas situações, irmão. Irmão, não decida sem ler a Bíblia. Irmão, não decida sem orar antes. Não, já orei. Eu tenho orado muito, muito mesmo. Olha, eu tenho orado muito, muito mesmo, sabe? Eu tenho orado, olha, puxa vida, mas até agora nada. Não, então não tenho orado ainda. Não precisa ser. Eu vou de manhã lá, não precisa de manhã, gente. Eu não consigo acordar, eu sono, não tem. Se eu orar aqui mesmo, tudo bem. Um pequeno detalhe, eu vou orar com os meus irmãos lá pela madrugada. Ah, mas peraí, não precisa disso, não. Eu posso orar meio-dia, eu posso orar andando. Mas um pequeno detalhe que revela não uma obrigação de lugar e de horário, mas uma dedicação do coração a pequenos detalhes. Eu vou estudar a Bíblia. Não, mas eu não tenho, olha, eu até gostaria de muita igreja, mas sabe o que é? Minha vida é tão assim, sabe? Eu não tenho essa disponibilidade, eu não tenho. Pois se você não for fiel nas pequenas coisas, nunca será nas grandes. Por isso o Senhor Jesus vem e diz assim: porque você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Irmão, os detalhes que levam alguém a uma vitória, na maioria das vezes, são invisíveis aos outros, para os outros. E na maioria das vezes, são questionáveis. Ah, será que... Ah, vou fazer isso nada. Pra quê? Não, esse aqui eu dou um jeitinho aqui, eu faço desse outro jeito. Ah, para que isso? Eu vou fazer do meu jeito. O Senhor vem e diz: é uma lei do reino. Lá em Hebreus nós temos uma palavra que diz assim: portanto, tendo nos sido deixada a promessa de entrarmos no descanso, temamos que não haja alguns de vós que tem falhado. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles, mas a pregação do evangelho nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Um pequeno detalhe, crer com fé, faz com que alguém ouça uma palavra e prospere, e outro ouça a mesma palavra e viva o tempo inteiro na angústia desta vida. Afligido, angustiado, oprimido, sobrecarregado, e o outro por um detalhe: eu vou crer, eu vou ter fé nisso que a Bíblia está ensinando. Esse entra no descanso do Senhor. Inúmeros exemplos de pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Olha algumas sugestões. Você quer segurança? Não precisa contratar um psicólogo ou uma guarda para cercar a sua casa. Leia a palavra todos os dias. Mas só isso? Só isso. Mas é um negócio assim, então, mas eu não tenho nem tempo para ficar lendo Bíblia, gente. Eu não tenho. Se você não tiver tempo para os pequenos detalhes, você nunca vai ser colocado sobre os grandes. É uma lei do reino de Deus. Você quer sabedoria? Busque de Deus, não ande com tolos. Ah, mas o que, que tem? São meus amigos, gente. Meus amigos, quanto tempo? Gaste tempo com os tolos. Continue caminhando com os tolos. E ache que isso não tem problema. Você vai ver, nunca vai ser um sábio. São pequenos detalhes. Você quer vitória financeira? Seja fiel nos dízimos. Você quer ver frutos do seu trabalho? Dê com generosidade. Você quer ter amigos? Gaste seus melhores momentos com alguém. Pequenos detalhes. Você quer que as pessoas te ouçam? Gaste mais tempo ouvindo alguém. Poxa, só isso é. A gente quer alguma coisa assim, a gente busca coisas grandes. Não, vá nas pequenininhas, vá nos detalhes. Você quer que os seus negócios caminhem bem? Priorize servir. Você quer ouvir a Deus? Às vezes a gente pensa assim: eu queria ouvir a voz de Deus. Queria que Deus viesse como um trovão, um anjo viesse, a coisa acontecesse assim, um negócio estrondoroso, que eu pudesse dar o testemunho e talvez até escrever um livro, e uma coisa assim: ah, meu Deus, se Deus falasse comigo. Mas é coisa assim, é um detalhe pequenininho, gaste mais tempo falando com Ele. Eu quero ouvir a Deus, basta eu falar mais com Ele. Senta para falar mais com Deus. Senhor, eu quero conversar com o Senhor hoje. Você quer ganhar um filho, quer ganhar alguém, quer ganhar o cônjuge? Invista mais nele. Você quer prosperar? Não imite as aparências. Busque saber os detalhes do vitorioso. Você quer estar sobre o muito? Seja fiel no pouco. Você quer correr com os cavalos? Aprenda a andar com as tartarugas. Ah, mas isso é muito lento, mas tem gente que não consegue nem andar com as tartarugas, está sonhando de correr com os cavalos. Quando acontecer? Ah, se eu tiver um cavalo, eu vou ganhar. Não, aprenda as coisas pequenas. É verdade. Você quer estar muito bonito? Não esqueça de tomar banho. É verdade. Porque bonito não é ter a roupa da moda, não é estar com todos os apetrechos, os ouros da vida, o carro. Não, é de repente estar simples, cheirosinho, perfumado, bonito, limpinho. Ah, que coisa linda. É nas coisas simples que você alcança as coisas grandes. Você quer saber engenharia? Não deixe de estudar os fatos fundamentais. 2 + 2, 3 + 3. 5 - 1, eu vou ficar gastando. Se você quer o muito, tem que ser fiel no pouco. Você quer se formar na universidade? Estude bem no primário. Você quer ter muitos servos? Um detalhe, sirva muito. Você quer ser um líder? Seja o melhor liderado. Você quer ter uma quantidade maior? Poupe mais. Você quer caminhar por muitos dias? Ande um pouco de cada vez. Você quer saber mais? Pergunte. Coisa simples. Você quer que Deus faça o melhor? Pare de fazer o seu bom. Você quer o perfeito? Deixe com Deus. Entregue tudo nas mãos dEle. Tem uma série de orientações da palavra de Deus que tem se tornado detalhes dispensáveis para muitos. Olhe com os olhos da fé, 1 Pedro 1,7. Seja sóbrio, 1 Pedro 1,13. Seja obediente. Não, mas não é assim. Também porque, como é que eu vou? Seja obediente, um pequeno detalhe, 1 Pedro 1,14. A palavra do Senhor diz que nós podemos, por coisas pequenas, trazer a manifestação do grande de Deus. Em 1 Pedro 1,17 nós lemos: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, verso 22, que leva ao amor fraternal não fingido, de coração amai-vos ardentemente uns aos outros. Outro dia, um casal entregou lá para nós uma flor, para mim e para Dani. Mas por quê? Eu fiquei pensando, qual que é o motivo? O que foi que... Tem alguém fazendo aniversário? Não tem. Tem alguma comemoração que eu esqueci? Não tem. O que foi? Não, eles entregaram essa flor aqui para desejar boa Páscoa. Puxa vida, meu Deus. Que detalhezinho que outro poderia dizer assim. Ah. Qualquer esposa vai falar assim: você me ama. Que detalhe, ela sabe que eu amo, gente. Mas o que é isso? E qualquer marido vai dizer assim: tá careca de saber que eu amo. Para quê? Um detalhezinho. E como nós somos levados no corre-corre dessa vida, nos valores dessa vida tão deturpados, a passar por cima de tantos detalhes. E depois nós não sabemos por que as coisas não vão bem. Por que as coisas saíram do rumo? Ninguém lá no fim da rota se desvia do alvo por causa de muita coisa. Basta um grau na saída. Um grau. Faz com que alguém esteja lá no final num lugar completamente diferente. Esta é uma moeda do reino de Deus, que eu e você não podemos enterrar de forma alguma. Eu preciso, Senhor, me tornar alguém que cuida mais dos detalhes. Eu preciso ser alguém que abre mão de algumas coisas muito assim, eufóricas e grandiosas, para estar mais tempo orando ao Senhor. Eu preciso abrir mão do meu desejo, do meu sonho, das minhas coisas, dos meus projetos, que são maravilhosíssimos, para eu ter mais tempo estudando a tua palavra. Eu preciso parar. Nós temos uma questão assim tão real, tão próxima de nós. Quanta gente, por qualquer coisa, deixa de estar num culto ao Senhor. Nunca conseguiu fazer com que a celebração, que seja uma única na semana, seja algo sagrado. Não sei o que é, porque o tio do meu avô, ele passou aqui com o primo do secretário dele, que é parente de uma mulher, e aí ele veio aqui, me pediu, e eu acabei não podendo ir no culto, sabe? O que é? Essas coisas assim, eu nem conhecia o pessoal, mas ficou, sabe, ficou mal, né? Se eu falar assim, eu vou ao culto agora. Qualquer coisinha. Não, mas também não é problema, não. Eu fui semana passada. Eu vou semana que vem. Isso é um detalhe, gente. Eu não fui ao culto ontem. Isso é um detalhe. Mas, gente, que coisa. Também não é assim, não. Seja fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Senhor, eu preciso da tua intervenção. Filho, seja fiel no pouco. E a nossa oração, irmão, não pode ser genérica. Amém, aleluia. Senhor, eu quero ser fiel no pouco. Amém, eu vou ser fiel no pouco. A nossa oração precisa ser mais específica. Meu Deus, quais são os detalhes que eu tenho me esquecido ou que eu não tenho dado importância? Na leitura da Bíblia Sagrada, na oração, no meu culto, na minha comunhão com os irmãos, na minha comunhão com o Senhor em oração, no meu zelo pelas coisas da casa, no meu zelo pelo meu cônjuge, no meu zelo pelos meus filhos, no cuidado com os mínimos detalhes do que eles assistem, do que eles falam, com quem eles vivem, com quem eles estão andando, o cuidado com as mínimas coisas, o valorizar as pequenas coisas, Senhor, desta vida, da minha vida com o Senhor, da minha vida com os meus irmãos, da minha vida com a igreja, Senhor, qual delas eu estou deixando passar assim, desapercebido? Ou qual delas eu estou declarando com a minha vida ou com a minha palavra mesmo? Tem problema não, deixa para lá. Um carro todo arrebentado, com o motor todo estragado, vai custar uma fortuna. Consertá-lo e colocá-lo de novo nos trinques vai custar talvez um valor que você vai dizer, ah, não tem jeito, eu não dou conta de fazer mais. A casa que não foi reformada, não foi cuidado dos mínimos detalhes, um dia chega num estado de degradação tal que diz assim, eu não tenho condição. Eu não dou conta de consertar a casa mais. Eu não dou conta de reformar o carro. É assim a minha vida e a sua vida. Quais são os detalhes que eu tenho que estar cuidando agora? E que eu estou relegando, que eu estou relevando, que eu estou dizendo que não tem tanto problema, que eu estou esquecendo, que eu estou menosprezando. Quais são os detalhes, Senhor? Talvez seja fácil ou mais fácil a gente pensar quais são as coisas que eu preciso que Deus ponha a mão e intervenha. E ao invés de pedi-lo, faça, Senhor. De repente, o Senhor manda do céu e o carro fica novinho de imediato. Oh, Senhor, que o Senhor mande do céu alguma coisa e o casamento fique novinho de imediato. Que o Senhor mande alguma coisa e as finanças se resolvam imediatamente. Ou o Senhor faz alguma coisa grandiosa, poderosa, alguma coisa muito grande. E o Senhor vem e diz a nós nessa noite assim, não. Pare de pedir que eu faça coisa grande. Comece a cuidar das pequenininhas. Eu vou começar a cuidar das pequenininhas, Senhor. Porque esta é uma moeda do teu reino, esta é uma lei do teu reino. E eu não posso enterrá-la e passar a usar a lei dessa terra. Então a nossa oração precisa ser, Senhor, o que é que eu não estou vendo? Ou o que é que eu estou vendo e que estou deixando de lado? Ah, uma hora eu vejo isso. Ó, uma hora eu resolvo esse negócio daí. Eu quero ir para o teu altar, Senhor. E eu quero pedir que o teu Espírito Santo me revele algo específico hoje na minha vida. Um pequeno detalhe. Fecha os teus olhos. Ore ao Senhor. Deus, se as coisas ruins ficaram desse tamanho, e eu nem vi, foi por causa de um pequeno detalhe que eu descuidei. Me mostra qual é esse detalhe. Diante da situação difícil, Senhor, eu nem creio que é só aquele detalhe. Eu nem consigo ver que é só por causa daquele detalhe, que a coisa ficou tão difícil, mas pelo teu Espírito, me fale hoje. Me fale quando eu retorno para casa, me fale durante esta noite, me fale durante toda esta semana, qual o pequeno detalhe que eu tenho deixado lá na dimensão do relativismo, do mais ou menos, do deixa para depois. Quais são as coisas da minha vida que estão me consumindo, estão me roubando tempo, que estão me tomando a força, a energia, e eu acabo não tendo nem condições de cuidar dos detalhes. Eu quero aprender a ser um exímio e cuidadoso homem, mulher, jovem, velho, criança, que observa os detalhes, Senhor. Coisas que alguém vai dizer, eu não entendo porque que ele fica naquilo ali, eu não entendo porque que ele dá tanto valor àquelas coisinhas, mas que serão os detalhes que fazem toda a diferença. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes nós temos pedido coisas grandes ao Senhor. Nós temos pedido respostas, intervenções, bênçãos, que na verdade são coisas grandes, perto dos detalhes que nós omitimos, que nós ignoramos, que nós menosprezamos. Nossa oração não é que o Senhor apenas nos lembre de alguma coisa agora, ou que a nossa mente consiga raciocinar. Nossa oração é que o Teu Espírito nos incomode tão profundamente que não nos reste alternativa senão ir cuidar dos detalhes.